85431, decola de Salvador agora 04, sem o controle, 119-35, bom voo. 4431, nossa lá, 14935, grato, boa noite. Boa noite. Desce para 2010, reporta no localizador, com ajuste no 05. Para 2000, reporta localizador, gol 180. Controle de Salvador, boa noite, é 3431. Boa noite, 5431, no vigilância, sobe 180, seria da Real. 5431. Ligou 1805. Prossiga. Solicita um 360 da presente para perder a altitude. Pela direita, agora 605. Iniciando 360 pela direita, gol 1805. Da rotatória, vazando transferência, Romeu Vitor Hotel. 805, reporte localizador, gol no 805. Vai reportar no localizador, gol no 805. Romeu Vitor Hotel, torre 18, decimal 6. 2-6-6, boa noite. Salvador, Papatango, Romeu Vitor Hotel. Papatango, Romeu Vitor Hotel, prossiga. Ok, aproxime-se para a final da pista no 7, em condições visuais, informa o vento 180 graus, 8 nós, ajuste 1015, reporte a 4 milhas, está sujeito a 360, ok? A gente vai reportar 4 milhas. Afirmativo, reporte a 4 milhas. Tantra 520. Quanto possível, 190 para Aracaju. Até que hora é o seu voo? Apenas para os 40. Ok, aguarde mais um pouquinho. Tantra 520, iremos solicitar 190 para Aracaju. Muito obrigada, poderia confirmar a saída prevista? Vamos verificar com controle, como seu nível é baixo, mas provavelmente será pouca transição Aracaju. Ok, obrigado, aguardando. Torre, boa noite, gol 1805, final da 10, baixada e travada. Sente, gol 1805, avistado, informa pista livre, cabeceira de local de 90 metros, 81,80 graus, 10 nós, ajuste 1015, 10 5, autorizado pouso. Sente, gol 1805, livre pouso na 10. Romeu Vitor Hotel, inicio 360 pela esquerda agora. 360 pela esquerda. Identifique, chega da Mari, desça 050 para o Editap. Pro Editap. 7, após Editap, voa Serra Vitor 366. Após Editap, Serra Romeu Vitor Hotel, complete agora o 360 para aproximação final da pista 17. Gente, Romeu Vitor Hotel. autorizado pouso, vento no 80 graus, 119, Romeu Vitor Hotel. No 805 no solo de Salvador, agora aos 15 no 5, o senhor vai livrar a direita, a primeira direita, depois vai ingressar na Taxi Alfa, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, na Suíça, quando eu vou no 805. Afirmo. 13520, certo para a cópia? Sua chamada, 3520. Está 3520, está autorizado nível 190 para Aracaju, pela Golf 677, previsto saída, Cuca, transição Aracaju, com curva à esquerda após a decolagem. Pista em uso é 110, frequência do controle de Salvador, 119.35, seu transponder é o 5153, cabeceira deslocada 90 metros. Rotan 3520. 3520 autorizado, 190 para Aracaju, saída Cuca-Aracaju, com primeira curva à esquerda, decolamos da pista 10. Centro da cabeceira deslocada 90 metros, 119.35 controle, o transponder 5153, Rotan 3520. Afirmo. VIP 531, chame Léo, correção, chame Recife, 1288, até no 3325. 7, qual é o pátio? Para Bata, backtrack now, livre à esquerda depois. Vai livrar à esquerda lá no final, ok, comandante? Serra Vitor 368, 17 no 4. 7, desça para 2500, reporte 366. Reporte lá 366. Boa noite, identifique chegada Mari, desça ao 060. Identificação Mari, descendo para o 060. A intenção quando mais próximo é o Santos 1170, ele está o Ignacio para o 120, partida posição ETAP. 7, na presente o ETAP, após Serra Vitor 366. Quando o TAP está presente, após Serra Vitor 366, o Santos 1170. Passando 366, 17 no 4. 7, Station 4, torre 1862. 1862, obrigado. Torre, boa noite, voo no 714, passou 366. Temos condições de trem? Ainda não está passando. Reporte trem baixo travado, vento 170 graus, 8 nós. Reportar água, 17 no 4. Gol no 7 no 4, avistado, autorizado, pouso, pista livre, vento 170 graus, 8 nós, ajuste 1015, cabeceira de locada 90 metros. 1015, livre pouso, pista no 0, gol no 7 no 4. Gol no 896, desce para 2500 pés, ajuste 1015, reporte servido 366. Desce 1015, desce para 2500 pés, agora gol no 8. Salvador Bonita, Portugal 158, we on stand 11, information Charlie, you requesting flight level 350, and clear us to Lisboa. No 7 no 4 no solo de Salvador agora, aos 24, livre à direita, faça táxi, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette para o 5, gol com 7 no 4. Firmo, na minha escuta. Over 18 Portugal 158 and stand 11. Information Charlie, requesting flight level 350 and clearance to Lisboa. Portugal 158, you're ready to copy. Ready to copy, 158. Okay, Portugal 158, your flight level 350 is approved by receiver sending to Lisboa by the airway Upper Zulu 10 until Natal, November Tango Lima, then Upper November 873. Expect to depart Puka transition Zipa. I will spell and repeat. Puka, Papa Uniform Charlie Alpha, transition Zipar, Zulu India Papa Alpha Romeo, with turn left after takeoff. Runway active 10. Threshold displaced 90 meters. 7 approach control 119.35. Transponder 5154. Portugal 158, go ahead. Portugal 158, clear to Lisboa, flight level 350, Upper Zulu 10 until Natal, then Upper November 873, departure Puka with Zipar transition, after departure left turn, runway 10, threshold 90 meters, frequency after departure 119.35 and squawk 5154, Portugal 158. That's right, come ready for startup. Come for startup, 158. Boa noite, Salvador, 1896, aproximação. Boa noite, 96, forma as condições do trem. Baixado, 300. Ciente, com o trem baixo travado, o senhor está avistado, está dispensado, reportado 372. Continue a aproximação, a pista está livre, cabeceira deslocada 90 metros, o vento é 180 graus, meia dúzia de nós. O ajuste 1015 está autorizado. Pouso, voo no 896. 896, perfeito, aprovado e autorizado. Pouso, segurança. Autorizada a renave da pista 10, desça para 2.500 pés. 1.015 o ajuste, reporte-se a Vito 366. Autorizada a renave da 10, vai reportar-se a Vito 366. 10 no 5 no ajuste, está 3.170 para 2.500. Romo 896, no solo de Salvador 232, bem-vindo a Salvador. Livre a primeira direita, vai ingressar na Taxi Alfa, vai fazer Alfa Juliette, portão 3. Passou meu CA Vitor 366, tá? 3170. 3170, sente, torre 1862. 1862.